Aê! Antes do Adidas, NM deu, já era de styles. Bolinha de gude, carpete de sala de styles. Porque neguei o convite do superstar. É que hoje era super saiyajin, sem superestimados pra alcançar. J-Cole Ruja, filho do rei de K. Tão hip hop que até os empresários é preto. Sejamos franco igual ou assim, não sejamos cínico. Toda vez que eu lanço um som, cês lembram que o One é lírico. Nós se move mais do que para, eles param. Mais que se move, eles falam do que não vê. Deus vê tudo e não é X9. Então progressa aos que correu, aos falador. Passa amanhã que eu nico quais legal. É da música da Tony Ram. Todos querem ser o alvo do One, eu nem lancei já. Tô na lista causando hipotermia de Bhaskara. Por ser frio e calculista, críticos e analistas lembram Frank o deputado. Odeio um forró, mas são cãozinho dos teclados. Seu próximo verso, sua blasfêmia é porque não entendeu. Olhei bem pra palavra Deus, dentro dela eu encontrei eu. Ego, trip, vende, por isso eu escrevi essa. Queria mandar realidade, mas o que cês quer é promessa. Minha ação, tipo breja, não vou desperdiçar. Escrevi essa no apetite do Jay-Z, me chama pra gravar. Sapos se alimentam de um jogo que tá moscando. Hoje eu sou pedra no sapato que deixou o rap game mancando. Hey. Trago verdades, acredite se quiser. Não é brigar de quem fala mais alto. Não é. A Bíblia das ruas onde testam sua fé. E aí? Te mostramos com atos. Te trago verdades, acredite se quiser. Não é brigar de quem fala mais alto. A Bíblia das ruas onde testam sua fé. Te mostramos com atos. Nós somos Bandeira 2, eles Bandeira Branca. Não chega perto do que eu faço. Minhas linhas que arranca meu caderno. Material bélico, atleta do século. Crítica eu quebro igual Kit Kat. É vida lírica, arrumar mil gols. Salomão, mil mulheres. É casa L, mil flows. Família grande, mil talheres. E somos o voo da abelha, absurdo. Nome a Bebe Biquila, sobrenome pode tudo. Eu subi, não esperei a Rapunzel jogar as tranças. Fazem rap infantil, reclamam de ser julgado por crianças. Iluminando, eu sou lustraçante. Fez, fazendo dinheiro sim, essa era de peixes. Não é tirar onda, nem tirar ninguém, irmão. Eu tô vivendo, elas piscam mais que árvore de Natal. E nem é dezembro, eu falei que se me desse espaço ia apertar o espaço. E o que importa é ver o irmão sem cadáver no catarço. Sempre querem trancafiar quem tem dom pra mativa. Três tiras no meu pé, na época nem era de das hoje. Tentar bater de frente com a minha gangue é tipo um castelo de areia. Competir com tsunami. Um sonho latino em uma América Latina perdida com uma maldita rotina. E uma vida já meia vivida. E uma belíssima preta latina. Um plano sujo, um boteco esquisito. Na vila do lado da boca mais forte. Os tiras tão pagos na fita de fato. É o sonho de vários da vila. Pode ser que numa dessas noites depressivas, dentro desse insano ciclo e nessas dores íntimas, eu te cantarei algo pra que viva bem. Anjos na campana no céu e na terra é só por Deus. Enquanto Jesus não vem, da minha pistola enquanto Jesus não vem. É lei do crime versus homens da lei. É o choro de um filho e a filha balança o neném. Meu domingo tá firmão, hoje não morreu ninguém. Da minha missão eu que sei, do meu valor não tá na mão de ninguém. E bem bom som, oh, oh. Hey, te trago verdades, acredite se quiser. Não é brigar de quem fala mais alto. Não é. A Bíblia das ruas onde testam sua fé. E aí? Te mostramos com atos. Te trago verdades, acredite se quiser. Não é brigar de quem fala mais alto. A Bíblia das ruas onde testam sua fé. Te mostramos com atos.